principalmente carinho, pra enfrentar nosso mundo, pra enfrentar nosso mundo. Eu vou dizer pra vocês qual é o nome dela. Eu vou dizer pra vocês, o nome dela é Jéssica. Jéssica, Jéssica, Jéssica. Sem a gente esperar, nasce uma pequena flor que terá muito amor, que terá muito amor. Nem bem nasceu, já começamos a regalar, pra mais tarde colher uma porção de carinho, uma porção de carinho. Toda flor que nasce, nasce sem nome, sem nada, sem título algum. Mas aqui é diferente, temos amor e de tudo, principalmente carinho, pra enfrentar nosso mundo, pra enfrentar nosso mundo. Eu vou dizer pra vocês qual é o nome dela. Eu vou dizer pra vocês, o nome dela é Jéssica, Jéssica, Jéssica, Jéssica. O nome dela é Jéssica. Eu já falei pra vocês, é a coisa mais linda que Deus pôde trazer. O nome dela é Jezebel, no céu de Calcutá, feliz constelação.

10h46. Vem ver eu me matando. Vem depressa, vem me amar. Volta que eu estou ficando louco, morrendo pouco a pouco por não poder te abraçar. Eu sei, eu não te vejo há mais de um mês. Errei mais uma vez e peço pra me perdoar. Eu sei, essa distância é que nos mata, a te tortura e a mim maltrata. Ah, que vontade de chorar. Vem ver eu me matando. Vem depressa, vem me amar. Volta que eu estou ficando louco, morrendo pouco a pouco por não poder te abraçar. Eu sei, eu não te vejo mais. Errei mais uma vez e peço pra me perdoar. Eu sei, essa distância é que nos mata, a que tortura e a me maltrata. Ah, que vontade de chorar. Eu sei, eu não te vejo há mais de um mês. Errei mais uma vez e peço pra me perdoar. Eu sei, essa distância é que nos mata, a que tortura e a que maltrata. Ah, que vontade de chorar. Que vontade de chorar. Que vontade. De um beijo muito louco, me implodindo aos poucos no universo a desvendar a vastidão do teu amor. Me toma sem pensar num gesto muito forte, unindo o sul e o norte do meu corpo, frágil corpo, com a mais pura emoção. Me faz pequena, asa morena. Teu amor me faz pequena, asa morena, me

carinhos e só me encontro se me perco no seu corpo. Super Rádio Clube AM. O amor traduzia felicidade, afeição, suprema glória que um dia